certos dias de chuva nem é bom sair de casa agitar. É melhor dormir se você tentou e não aconteceu. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Ver o que convém receber. Como a gente quer, quero abrir. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Ver o convém receber alguém no seu coração. Ah, não, tô arrepiada. Infelizmente, nem tudo é exatamente. Levanta, levanta, gente, levanta pra cantar o Deixa Chover lá. Deixa chover. Que nunca vai se apagar. Você deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca.